CD Os Tops do Pará. Fabiano Tailandês e Produções. As vidas têm tal dia de ser concisas. O tempo de taca de tacar. Põe o teu menor vestido. Vira teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa. E tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa. E pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá. Eu vivo tranquilo e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá Fabiano Tailandês e Produções. Às vezes dá uns dias de segundo cinzas. O tempo te taca devagar. Põe o teu melhor vestido. Brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Essa vida muitas vezes só te risca, só garoa. E tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa. Pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila. Meu corpo não dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora. Vê se não demora pra recomeçar. Felicidade pra voar. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa